seja bem-vindo. Passe bem esta noite entre todos com Joana Santos. Thank you. ouvinte, seja bem-vindo a mais uma noite entre todos. As portas da sala abriram com You Simply the Best na voz de Tina Turner, uma energia sem igual para começar esta noite que durante 3 horas tem a minha companhia, das 21 às 0 horas. Dois pedidos hoje para realizar que iremos, com certeza, ter o maior gosto em trazer aqui à antena daqui a mais uns instantes e rubricas para falarmos, para trazermos. Já sabe que o Noite Entre Todos conta sempre com os seus pedidos, assim como fizeram dois dos nossos ouvintes, a quem eu mando um grande abraço e muitos cumprimentos, que depois, casualmente, vou trazer então os vossos pedidos. Mas, até lá, vamos ficar com música. Vamos ficar com música e já sabe que pode também você pedir em www.radioantinaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantinaweb@gmail.com. Duas portas de ligação sempre abertas, assim como estão abertas as portas da nossa sala para que você entre, sente-se e ponha-se à vontade. Salte para a linha da frente fazendo os seus pedidos, as suas dedicatórias, as suas sugestões. Vamos então ficar com música e agora, com muita energia, toca assim no nosso Noite Entre Todos. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Me twice. hit me twice. Well, I paid my dues wrong and I'm done. And I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Às vezes faz muito bem dar assim uns bons saltos, umas boas, dançar um bocadinho para que nos possamos descontrair. E foi o que trouxemos aqui nestas duas músicas. Eu espero que você tenha gostado. Talvez goste mais daquilo que aí vem. Veja lá se conhece esta dos Men at Work e It's My Life dos Bon Jovi. Quem é que não se lembra? E para terminar, esta seleção fica com os Oasis. Três grandes músicas, três grandes temas. Aproveite aqui nesta sua noite, entre todos. Traveling in a fighter combi, on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Read us low and mention her. Cover, yeah.

taught you not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Contrário, só a noite entre todos para dar coisas destas. Se gostou do que dançou, então olhe. Vamos ficar com o rei da pop, que pronto, já não está connosco, mas também não deixa de nos trazer coisas assim deste género. Como que vai ouvir? Depois ficamos com os Rayman e terminamos com os Outlandish. Três grandes temas, três grandes grupos. Grupos não, pelo menos um cantor e dois grupos. E sem mais conversas, bora à dança, que é isso que interessa. She was more like

He won't let me be indifferent to the injustice. No, no, no, no, no. That they do not slap my other cheek after a claw has scratched my whole body. But it don't be so simple. Todos juntos, por favor. I only ask of God. I only ask of God. He won't let me be indifferent to the wall. No, no, no. It is a big monster with stress hard. Stress hard. The poor innocence of people. It is a big monster with stress hard. On the poor innocence of people. Yeah. Yeah. Put your lights up for all my people. Sem dúvida, e pelo menos na minha opinião, grandes músicas. O Noite Entre Todos hoje veio para matar. Pelo menos é para matar num bom sentido. Não vamos pensar pelo lado negativo, porque aqui ninguém mata ninguém. Aqui somos todos unidos e por isso, e daí, o nome Noite Entre Todos. Uma noite para que a união seja vivida entre todos nós, locutores, ouvintes, equipa. Seja uma noite para que todos possamos aproveitar. Agora, parando um bocadinho aqui com os ânimos, vamos à primeira rubrica de hoje. O tema escolhido para o filme que vamos apresentar hoje, ou o tema não, o filme que vamos apresentar hoje, isto está mal, tá? Chama-se A Bela e o Monstro. Foi o filme que escolhi para hoje da Disney. E uma interpretação em português, porque temos a interpretação em brasileiro, temos a interpretação em inglês, mas eu vou trazer a interpretação da música A Bela e o Monstro em português. A Disney lançou há bastantes anos atrás um filme que pensávamos nós que não fosse possível surgir, viesse de onde viesse, onde a fantasia pudesse não chegar ao ponto que chegou. Neste filme, desde a xícara de chá ao candeeiro, todos falam, todos andam, todos estão enfeitiçados. Enfeitiçados por uma velha feiticeira que, ao pedir abrigo no palácio de Vossa Majestade, e não obtendo esse abrigo, lançou um feitiço bastante poderoso a todos os moradores do palácio. Ficaram enfeitiçados. A única forma de quebrar esse feitiço seria quando Vossa Alteza, que havia sido transformada em fera, se apaixonasse por uma mulher. Por uma mulher que também o amasse da mesma maneira. Foi o que sucedeu ao ver Bela. Por todos e quaisquer motivos, Bela chegou ao palácio e o amor surgiu. Prova desta história é que, seja ele como for, seja ela aquilo que for, o amor é sempre possível, desde que seja plantado, cultivado e esteja dentro do coração de todos nós. É preciso ultrapassar barreiras. E há barreiras que custam ultrapassar. Mas a Bela e a Fera a Bela e o Monstro, conseguiram. Prova disso é a música que temos aqui. Ouça com atenção a Bela e o Monstro, a primeira rubrica de filmes da Noite Entre Todos. Depois da nossa primeira rubrica de filmes, em que estivemos com a música da Bela e o Monstro, vamos ficar com três musiquinhas. Três músicas, quem é que não se lembra? Wherever You Will Go. Depois ficamos com O Resto de Tudo, na voz de João Pedro Paes. E depois ficamos com Sangue Oculto, na voz do GNR. Três grandes sons para esta primeira parte do Noite Entre Todos, que está-se a aproximar do fim, mas não é do fim do programa, nem pensar. Isso ainda está longe de vir. So lately,

Antena Web. Sintoniza-te. Realizar o pedido da Mara, temos mais pedidos para realizar. Com todo o orgulho, Noite Entre Todos realiza o pedido a dois ouvintes nossos. Estou a falar do ouvinte Ricardo, que nos deixou uma mensagem há dias a pedir o Tu Levaste a Minha Vida na voz de Tony Carreira. Muito obrigada, Ricardo, pelo seu pedido. E com certeza vamos passar Tu Levaste a Minha Vida na voz de Tony Carreira, como nos pediu. E recebemos hoje um pedido do Desconfiado, a quem também lançamos o maior obrigada por nos ter lançado este pedido. E pedir-nos também desculpa por não podermos realizar o pedido ao Desconfiado. Porquê? Porque vamos ter uma música do Tony Carreira e não é possível, de facto, passar duas músicas do mesmo artista. Esperamos então assim que... que esta música Tu Levaste a Minha Vida atinja com certeza os gostos do nosso ouvinte desconfiado. O desconfiado já por tudo pediu-nos o Depois de Ti Mais Nada, também outro grande tema do Tony Carreira, mas vamos passar então o primeiro pedido, que esperamos assim que atinja então o gosto do nosso ouvinte desconfiado. E muito obrigada a estes dois ouvintes pelos pedidos, muito obrigada por estarem desse lado e por nos escolherem para ouvirem as vossas músicas. Vamos então ficar com Tony Carreira, Depois de Ti Mais Nada. Depois seguimos com Lugar Teu, na voz de Cada Lugar Teu, peço desculpa, na voz de Mafalda Veiga. E terminamos esta seleção musical com Pele, na voz de Polo Norte. Três grandes temas em português totalmente para si, para os nossos dois ouvintes, Ricardo e Desconfiado, pelo menos é o nome que nos indica aqui. E cá está o que pediram, o que pediu o Ricardo e que nós esperamos que de qualquer forma atinja os gostos do nosso ouvinte desconfiado. Vamos então à música e divirta-se você também, que está aí desse lado, a ouvir a noite entre todos. Entre nesta sala, nesta harmonia e deixe-te contagiar pela noite que temos para partilhar todos juntos. Tu levaste a minha vida e a vontade de viver. Só deixaste no meu peito um pobre coração desfeito que não sabe mais bater. Tu levaste a minha alma, só meu corpo está aqui. Isto foi contigo e hoje tento e não consigo sequer mandar em mim. Quero voltar a amar, quero deixar de andar assim tão à deriva. Quero encontrar alguém, mas nem isso já sei. Tu levaste a minha vida contigo. Tu levaste a minha vida e a essência do meu ser. Só deixaste no meu fundo uma dor maior que o mundo, que não para de levaste a minha alma, só meu corpo está aqui. Tudo o resto foi contigo. Hoje tento e não consigo sequer mandar em mim. Quero voltar a amar, quero deixar de andar. Contigo.

esperança de eu se encontrar. Vais contando o tempo quase ao segundo. Parece não querer passar. Fazes de conta que está tudo bem. E andas às voltas quando estás a sós. E tu os mudos que só tu entendes. O profundo silêncio que é a tua voz. Realizados e o Noite Entre Todos persegue, esperando que os nossos ouvintes estejam contentes com os pedidos. Espero que você, que está desse lado, esteja a aproveitar a noite. Esta noite não vai haver história, de facto, é uma rubrica que vai ficar em falta, à qual eu também peço desculpa a você que está desse lado, fazia sempre falta a nossa história, mas esta noite, de facto, não vai haver história. Mas não é por isso que não vamos ter uma grande noite, não há história? À música. E vamos ficar então com o Paulo Gonço, falamos depois seguimos com Losing My Religion e terminamos com um grande tema do Zé Harrowsmith. Três grandes músicas, três grandes temas para você que está aí desse lado e que sabe que este programa é feito para si com toda a alma, todo o coração, com toda a boa vontade e disposição. Sabe que esta noite entre todos conta que você esteja bem aí desse lado. E é claro, já se deve estar a perguntar, ela hoje não falou no momento da malandrice, mas fala agora. Vamos tê-lo a seguir, na terceira parte,

set it up. Consider this. Consider this. Hint of the century. Consider this. The slip that brought me to my. Even when I dream of you, the sweetest dream will never do. recordar e ouvir estas músicas, melhor lhe vai saber aquilo que eu tenho para si. Lembra-se das doces? Pois é, bem bom. É a música que eu tenho para lhe trazer a seguir. Depois ficamos com Juanes, La Camisa Negra, e terminamos esta seleçãozinha musical com Retorno da Té, na voz de Laura Pausini. Três grandes músicas, já reparou? E sem dúvida que esta Laura Pausini, passe lá os anos que passar, é uma senhora e tanto.

para terminar esta nossa segunda parte do Noite Entre Todos, vamos chegar com New Blend, What's Up, espero que goste. Depois chegamos com os Verve, sim, e terminamos esta seleção musical com os Goo Goo Dolls, Iris. Três grandes temas para terminar esta segunda parte do Noite Entre Todos, que depois, na terceira parte, voltamos então com a rúbrica da malandrice, para que você também se torne um ouvinte malandro. Um ouvinte malandreco, quem sabe? Espero que goste destes três temas que escolhi para si. still time to get up that creepy hill of hope for a destination. Antena Web, sintonize-te. Closest to heaven that I'll ever be, and I don't want.

estrela que brilhava. O teu peito no meu era um instante que ficava. A coisa que eu mais queria era voltar a ver-te sorrir e ter de volta o teu olhar sem ter que te pedir. Me punhas os dedos da minha mão, parecia que levitava, sustinha a respiração. Era então que tu beijava, tinhas os olhos fechados, quase que o mundo acabava e nós ali sentávamos. Precisavas de temas. Eu tocava-te baladas que ouvias com atenção. Eram provas dadas do que me ia no coração. Dada a informação de que o Noite Entre Todos chegou ao fim. Quarta-feira que vem, às 21h, cá estamos para marcar encontro, para abrirmos todos juntos, eu e você, as portas desta nossa sala da amizade. Eu, Joana Santos, volto então quarta-feira que vem para lhe trazer mais uma Noite Entre Todos. Já sabe que conto com a sua participação, com a sua presença. Em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. São sempre bem-vindos os seus pedidos, as suas sugestões, as suas histórias, aquilo que acharem importante dizer, aquilo que acharem importante contar-nos, que possa ser, que lá está, útil a si e a tantas outras pessoas que nos possam ouvir. Quando ainda não consigo, quarta-feira que vem, às 21h, para estarmos aqui 3 horas em boa companhia uns dos outros e uma noite que se possa chamar uma noite feliz. Fico então agora com Ana Duarte, A Mentira do Teu Olhar. Depois fico com uma música de Eros Ramazzotti, Sebastião na Canzone, e depois terminamos com uma música da nossa grande, muito grande Whitney Houston. Espero que goste e tenha um resto de uma boa semana, que tudo esteja do seu lado, que tudo seja o mais positivo possível, que tenha dias repletos de boas energias, de pessoas muito importantes para si e de tudo o que de bom lhe possa rodear. Eu então despeço-me assim, desejando-lhe uma boa noite. Fique bem, fique com a Antena Web, aproveite toda a programação que temos para si. Locução e realização de Joana Santos, com a coordenação geral de Carlos Bonaparte. Adeus, boa noite. Ter mais respeito do que tu por mim. Agora descobri que é melhor viver sem ti, porque a mentira destruiu o nosso amor. Era mentira o que dizia o teu olhar. Era mentira, mas eu não

Strong.